3, 2, 1. Tá no ar o Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. blogofinodabola.net. Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um Papo do Fino. Sim, e hoje começa uma grande série. Sim, meus amigos, vamos começar a série O Fino das Copas. Exatamente, O Fino da Bola é o primeiro veículo no mundo a começar com sua série de especiais sobre a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Serão 30 programas, de fevereiro até julho de 2014. Um programa por mês. A gente vai deixar o pessoal atualizado aí de quando o programa vai sair. Você que vai colecionar esses arquivos em MP3, que eu tenho certeza. E vai ser muito bacana, a gente vai falar cada programa de uma Copa. Teremos especiais sobre o Brasil campeão. E, porra, daí pra frente tem assunto pra caramba. São 19 Copas, né? Vamos falar das Copas que virão. Né, da Rússia, Catar, a Copa no Brasil, o Brasil das Copas, como que o Brasil estará para receber a Copa? Isso lá em 2014, já provavelmente em maio de 2014. A gente vai falar sobre isso, porque deve estar tudo pronto, ou não. E hoje a gente vai começar com o primeiro programa sobre o primeiro Mundial, a primeira Copa do Mundo em 1930 no Uruguai. Primeiro Campeonato Mundial de Futebol, Uruguai 1930. Que beleza, em Montevideo. E para isso, duas pessoas que estavam lá e acompanharam em loco a Copa, Fábio Almeida. Opa, beleza. Eu e Ricardo Teixeira já estávamos lá nessa época. Que beleza. E Rodrigo Bronquinha, o mais velho, ele já era velho naquela época. Tava lá com o Ricardo Teixeira e o Calhordinha do filho dele, o Fábio Almeida. Eu, né? E o João Avelange comandando tudo. Um abraço. Vamos começar o programa. Antes eu preciso dar os contatos. Montanha não veio porque, né, sabe nada de Copa. E... só de Copa. O e-mail, contato@ofinodabola.net, o Twitter é @ofinodabola.net e o Facebook, eu nunca lembro, como é que é, Fábio? /ofinodabola. Ah, muito bem, facebook.com/ofinodabola, você acompanha tudo lá, todas as séries, os updates, tudo lá nessas mídias, Twitter, Facebook e no nosso grande blog. E pra gente começar, vamos escolher só músicas tocadas em 1930, olha aí. Exatamente, tudo novo. Tudo novo, dancei de novo. Dancei muito tudo. Isso aí, muito foxtrot, muito swing, que beleza. Fábio, você vai hoje comandar as picapes, o Creed está de folga, hein? Hoje, muito calor, o Creed não veio. Bom, acho que para começar aí, uma grande figura aí da música brasileira e que fez muito sucesso no exterior. Sim, grande portuguesa. Carmen Miranda, com a música Tá Aí. Eu fiz tudo para você gostar de mim. Antes da gente começar a falar da Copa do Mundo, é interessante a gente falar sobre a criação da Copa do Mundo, certo? Como nasceu. Exato. A ideia, quem foi o cara que pensou, pô, vamos reunir a galera pra bater uma bola. Só que antes a gente tem que lembrar que em 1904 foi fundada a Federación Internacional of Football Association. Aí você me pergunta, ué, Edu, mas você falou metade em francês, metade em inglês? Exatamente. A FIFA foi fundada por 7 países, o G7, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Suécia e Suíça. Quantos títulos mundiais tem aí, se você juntar? Tem 2. E uma pá de vice, porque Holanda e Suécia estão aqui. Tem 5 vices aqui. Pelo amor de Deus. 5 não, 4 vices. Então, o que aconteceu? Em 1904, a FIFA foi fundada. E por que esse lance de metade em francês, metade em inglês? Porque eles tinham a ideia de convidar a seleção, a federação inglesa, que era a federação mais forte daquela época, mais poderosa. Uhum. Foram os caras que inventaram a parada toda. Então, pra comover aí a federação inglesa, eles deixaram o nome metade francês, metade inglês. E deu certo. No ano seguinte, 1905, Inglaterra, mais Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, olha aí o eixo do mal, se juntou aí a FIFA. E aí, daí nasceu a primeira ideia, né? Em 1905, surgiu a primeira ideia de fazer um torneio internacional. Porque na época, nem a Olimpíada ainda recebia o futebol, né? O futebol foi disputado depois nas Olimpíadas, mas aí só por equipes amadoras. Exato. Né? E a própria Inglaterra, né, ela não participava porque os seus jogadores já eram profissionais, né? A liga inglesa é muito antiga. Então era um campeonato meio fraco. E aí a FIFA teve a ideia de fazer um campeonato aberto. O que seria isso? É receber equipes tanto amadoras quanto profissionais. Né? Os profissionais não podiam jogar as Olimpíadas porque o COI proibia, né? Tem toda uhum. né, a parada do amadorismo, né? O sentimento ao esporte que a Olimpíada trazia. Então a coisa nasceu aí para fazer um campeonato aberto, reunindo equipes profissionais e amadoras. Só que com a Primeira Grande Guerra, né, em 1914... Suspenderam as ideias, o negócio foi pro vinagre. Né, a Primeira Guerra, se o Montanha estivesse aqui, eu iria perguntar para ele o que tinha acontecido. De 1914 a 1918. E aí a ideia volta quando Jules Rimet... Quem era Jules Rimet? Presidente. Presidente da FIFA em 1920. Ele assume a FIFA em 1921. E aí ele volta com a ideia de um torneio internacional. Aí negociação pra cá, negociação pra lá, chaveca um, chaveca o outro. Aí começa a grande merda do mundo, né? A politicagem já começa aí, desde o primeiro Mundial. Bom, beleza, vamos fazer o Mundial? Vamos. Maravilha, mas aonde? E aí uns querem puxar pra cá, outros querem puxar pra lá e tal. E em 1928, Henrique Bueiro, ele dá a ideia, olha, por que que a Copa não é real? Ele é uruguaio, ele é embaixador uruguaio. Pessoal, vamos realizar a Copa no Uruguai, porque a gente vai comemorar os 100 anos de independência, né? Eles iriam comemorar os 100 anos em 1928. É, porque era uma província, era, né? Era a famosa província, Fábio? Porra, não lembro. Cisplatina, pô. Fugiu da aula de geografia, cacete. Ele montanhas aí. E aí o Henrique Bueiro deu essa ideia de fazer o primeiro Mundial em homenagem aos 100 anos de independência uruguaia e porque a seleção uruguaia era a atual campeã olímpica. Né? Em 1924, iria vencer também a Olimpíada de 1928. E aí, em 1929, no Congresso da FIFA em Amsterdã, aí Jules Rimet bate o pé e fala assim, não, teremos Copa do Mundo, vai ser disputada de 4 em 4 anos, né, anos intercalados com as Olimpíadas, o Uruguai já era o atual bicampeão, e o Jules Rimet se comoveu com a proposta uruguaia, que dentro do pacote, olha aí, já tinha um pacote, né, de negociação, que a construção de um estádio para 100 mil pessoas, que iria ser o Estádio Centenário, e o governo uruguaio comprou a ideia e bancou todas as despesas das viagens. Das viagens, porque as seleções europeias elas acharam um absurdo jogar no Uruguai devido à distância. É, e a maioria do pessoal da FIFA era de origem da FIFA era de lá, então para eles tinha que ser ali, né? Detalhe que já, assim, já tinham outras seleções filiadas, né? A ideia veio porque, por exemplo, a África do Sul se filiou em 1910, né? A Argentina em 12, Estados Unidos em 13. Então, depois da guerra, a ideia da Copa do Mundo se tornou viável porque você tinha já filiações em vários... A continentalidade. Exatamente. A conti... Como é que é? Continentalidade. Continentalidade, já diria Tite. Mas aí, o que aconteceu? Como o Jules Rimet ficou seduzido com a proposta uruguaia, as seleções europeias falaram assim, ah, eu não vou atravessar o Atlântico. E aí, encabeçados pela Itália, boicotaram a Copa. Depois ninguém sabe que eu fico secando as coisas da Itália na época de Olimpíada. Eurocopa, odeio Itália. Eles boicotaram a Copa, mas graças à insistência de Jules Rimet, né, em 1930, ou seja, no ano da Copa mesmo, ele conseguiu fazer com que a França participasse, né, aceitasse o convite. O vice-presidente da FIFA era um belga e também convenceu lá a seleção belga a participar. Você está sendo muito gentil com todo mundo, porque foi tudo negociata política, né? Não sei o contexto, porque... é mais a fundo, né? Aí o Jules Rimet, que era amigo de Carol II, né, recém-empossado rei da Romênia, e um fanático por futebol, o Jules Rimet falou assim, ó, leva lá a seleção romena pra gente bater uma bola e tal. Aí o Carol II falou, beleza, vou levar todo mundo. Ele convocou. É isso que eu ia falar, beleza, mas o que ele fez? Ele convocou os caras. Ele convocou os caras. E a Iugoslávia, detalhe, que, né? Que era rival na época. A Iugoslávia pegou a só carona participou junto. Porque a Romênia foi. Se a Romênia não fosse, a Iugoslávia não ia. Não, vamos, é porque é rival, nós vamos ganhar os caras lá. Aí a Iugoslávia se meteu. Estados Unidos e México também aceitaram o convite. E aí as outras seleções a participar são todas sul-americanas. Acho que, sei lá, é a única Copa que você tem mais sul-americana do que europeu. É. Né? Muito porque foram poucos times, né, também. Foram só 13, né? Foram só 13 times. A gente vai falar das seleções no próximo bloco. E aí, Rodrigo, como é que foi esse pacote de ofertas do uruguaio? O que aconteceu com o Estádio Centenário, que era então, o grande... Tiveram várias passagens interessantes, né? O presidente, ele ofereceu esse estádio para 100 mil pessoas e tiveram alguns percalços. O primeiro foi que a Copa do Mundo começou e o estádio não estava pronto. Olha aí, Brasil 2014, hein? Começou a Copa sem o estádio pronto. E eles tinham prometido o pacote para 100 mil pessoas. Aí para 100 mil não daria nem pro final da Copa. Então o estádio virou para 70, 75 apertando aqui, apertando ali. E ficou com um estádio que um deles era para 10 mil pessoas, né? Não, os outros dois estádios, o estádio de Pocitos e o estádio do Parque Central, ambos para 20 mil pessoas. O Pocito era menor, o estádio... Eu lembro, pô. Porque ele lembrava muito a Javari, viu? Em termos de organização que foi prometido, foi só de bom só o pagamento das viagens, né? É, mas mesmo assim... Aquelas viagens maravilhosas. Mas mesmo assim, o Centenário... foi construído com um custo considerado baixo para a época, né? Sim. $1,5 milhão de dólares, 3 vezes menos do que o estádio de Wembley. Que foi construído na mesma época. Na mesma época, caríssimo, e o Centenário gigantesco, né? E resiste até hoje, né? Resiste até hoje. Em 1983, a FIFA declarou o Estádio Centenário como um monumento ao futebol mundial. Olha aí, que beleza. Não, o Estádio Centenário é bacana. Bom, no próximo bloco a gente vai dar todas as equipes classificadas para essa... Classificadas não, né? Convidadas para essa Copa do Mundo, porque não teve torneio classificatório, né? Só convites. E vamos falar de todas as seleções, todos os jogos. Muito legal, Fábio. Acorda aí. O que a gente vai ouvir agora? Bom, o próximo bloco não é uma música de 1930, mas uma música que fez muito sucesso na década de 30, com um grande poeta carioca, Noel Rosa. Olha aí. Que aí as seleções perguntavam com que roupa que elas iriam, né? Para, para a viagem e tudo. Então, com que roupa de Noel Rosa? Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar. Pois esta vida não tá sopa, e eu pergunto com que roupa, com que roupa que eu vou samba que você me convidou. Tudo bem, depois de ouvir esse sambinha gostoso, vamos aos países convidados para a Copa. A Copa foi dividida em 4 grupos, né? 13 equipes participaram, 4 grupos, 3 grupos de 3 e 1 de 4. Sorteio dirigido já, né? Sorteio dirigido para nenhum europeu cair com outro europeu. Porque assim, os caras já vieram no maior favor, né? Iam botar um pra matar o outro. É sacanagem também, né? Apesar que a Romênia veio aqui. Mas a Iugoslávia... só passava um, né? De cada grupo. Exatamente. Mas a Romênia, a Iugoslávia veio pra pegar a Romênia, né? Acho que eles iam querer, né? Ou será que achavam que iam pra semifinal ambos? Aí o México sobrou nessa história toda, né? Porque os cabeças de chave, Brasil, Argentina, Uruguai e Estados Unidos, né? E o México acabou sobrando. O México foi a seleção que mais sofreu pra vir pro Uruguai, e os caras ainda sobraram no sorteio. É legal a gente falar isso, né? Assim, todas as seleções praticamente vieram juntas, né? Exato. Saiu um navio da Itália, chamado Conte Verde, saiu da Itália com a delegação romena, pegou a França e pegou a Bélgica. E era uma embarcação gigante, né? Porque eles treinavam na embarcação, né? Aí eles vieram pra cá e passou pelo Rio de Janeiro, pegou a seleção brasileira também e foram pra... Lá pro Uruguai. Aí o Iugoslávia não veio com eles, né? Porque é rival da Romênia. Não pegamos o mesmo barco que os romenos. E aí a viagem toda demorou 15 dias do porto italiano até Montevidéu. Os brasileiros aí pegando uma carona. E aí o Iugoslávia veio num barco chamado Flórida, só com os Estados Unidos... Não, mas o melhor foi o México, né? O México sensacional, o México teve que ir pra Nova Jersey, nos Estados Unidos, pra pegar o navio junto com a seleção americana. E depois descer. Detalhe, deram uma paradinha no Rio de Janeiro, tomaram um chopinho, sambinha, que maravilha. E aí depois foram para Montevidéu e as demais seleções sul-americanas, né? Foram todas direto da sua casa, os argentinos só atravessaram o Rio. Exato. E o México, além de tudo, só tomou pau, né? Mas a gente fala depois. E aí o México, como eu tava dizendo, o México sobrou, então ele caiu no grupo A, esse grupo com quatro seleções. Então, quem fazia parte do grupo A? A Argentina. Ó, os cabeças, vamos falar primeiro, os cabeças e chave. Eu já falei. Argentina, falou? Brasil, Uruguai, Estados Unidos. Nossa. Agora vamos grupo a grupo. A Argentina, seleção fortíssima na época, certo? E certo. Convocada por voto popular. Olha aí a democracia. É verdade, fizeram uma votação para convocar. A França. Que era uma seleção europeia forte. Forte, mas estava desfalcada do seu maior jogador, o avante Manuel Anatol, que era espanhol, naturalizado Anatol. Francês. Ele não veio porque, assim, muitos jogadores... Por causa da guerra na Anatólia, né? Caralho, puta, que piadinha idiota. É culta, pô. Não, assim, a França, ela veio por um apelo do Jules Rimet. É, mas nem todos os grandes jogadores franceses aceitaram o convite, né, da seleção. No caso aqui, o nosso bravo Manuel Anatol, ele falou, não vou, ele já era jogador profissional. Posso fazer um comentário? É piadinha escrota? Não, comentário. Pra mim, a política começou aí. Falou pra França, vem jogar aqui que a gente vai fazer uma Copa aí. E fizeram em 38. Tudo bem, isso a gente já vai discutir na Copa de 38. Já é a primeira negociata, né? É natural, né? Ainda mais pra época que tava iniciando. Os caras precisavam de apoio e tudo, né? Ah, no grupo A também estava o Chile, né? Com uma certa experiência internacional e tal, era uma seleção... Meia boca. E o coitado do México, que... Foi coitado do começo ao fim. Da Copa. Podia ter deixado com 12, que não ia fazer diferença. No grupo B, Brasil, Iugoslávia e Bolívia. O Brasil aí a gente vai falar mais pra frente quando a gente chegar nos jogos do grupo B. Vamos entrar nos detalhes da convocação brasileira, mas era uma seleção até que razoável. A Iugoslávia, que veio pra bater a Romênia, e composta só de jogadores sérvios, né? Os croatas não se recusaram. Não, a merda já começava daí. É, sempre teve, né? E a Bolívia, porcaria, né? Como sempre, porcaria. Não, e fora que teve um golpe de Estado lá, né? Não era pra vir. Grupo C, Uruguai, Romênia e Peru. Uruguai, os donos da casa, bicampeões olímpicos. E sem, né, as grandes potências europeias da época, Itália, Áustria e Espanha... Aí virou o grande favorito. O Uruguai era o grande favorito. A Romênia, né, que veio pra pegar a Iugoslávia. Só pra ir, e o rei escolheu o time. O rei escolheu o time. E o Peru, que o Rodrigo é fãzão do Peru. Eu sou, pra mim, sempre foi, historicamente, a segunda potência da América do Sul. Meu Deus. Detalhe, os dois melhores jogadores do Peru, eles não podiam jogar ao mesmo tempo, né? Eram os dois goleiros. Os dois goleiros. E um era chamado de mago, né? Você vê, a bola ia pro gol, ele não punha a mão e ela não entrava. E olha só, hein? El Mago Valdivieso. Exato, quase, né? El Mago Valdivia. E o grupo D, formado por Estados Unidos, Bélgica e Paraguai. A seleção americana, detalhe, né? Formado toda por imigrantes britânicos. Exato. Né? Tinha até um jogador profissional inglês na seleção americana. A Bélgica, que veio lá comovida pelo vice-presidente da FIFA, meio que puxa saco do Jules Rimet, né? Ah, ele convenceu isso, né? A França, eu vou convencer a Bélgica também. Os caras precisavam ter quórum pra fazer o negócio, né? Então... E o Paraguai, que é porcaria também, né? E como é que era o regulamento da Copa, Fábio? Não, classificava um de cada grupo, já fazia semifinal direto, né? Todos contra todos dentro do grupo, todos, né? Todos dentro do grupo, classificava o primeiro, que, pô, o cara que perdesse o primeiro jogo já meio que tava fora. Tava na, né, merda, né? Não, mas o grupo que tinha três, né? É, o grupo A ainda tinha uma chancezinha. Se empatasse, então, piorou, né? Então... Não, o grupo que tinha três era simples. O cara perdia, tinha que secar o outro e se virar na última rodada. Então a competição foi bem, bem rápida, né? Podia fazer um paulistão, assim, né? Pegar esses moldes aí. Puta, né? Vai começar. O cara tem que cutucar o paulistão até no programa. Lógico. Da Copa, mano. E aí classifica um e semifinal. E final. E não tinha terceiro e quarto. Não, mas tinha terceiro e quarto, sim. Não, aliás, aí é a melhor campanha, né? Não, a Iugoslávia se recusou a jogar. Não estava previsto um jogo. Aí eles decidiram que ia ter o disputa terceiro lugar. Aí depois a gente fala dos jogos e a gente conta a história da Iugoslávia. Só pra gente deixar registrado, né? A Copa começou dia 13 de julho e foi até o dia 30 de julho. Curtinho, né? Sim, 17 dias, rapidinho. Hoje a Copa do Mundo tem mais ou menos um mês, né? Um mês, mas com 36 equipes. Não, quase 32 equipes. 32 equipes, né? Também mais sedes, mais estádios. Exatamente. E o Brasil nessa parada toda? Como que o Brasil foi pra Copa? Nossa primeira seleção! Ah, que belezinha. Foi toda cariocada. Voto popular também. É, voto popular. Fizeram uma votação no Rio de Janeiro e só foi carioca. Não, foi um paulista, né? Teve um paulista que foi, né? Mas foi, era paulista de nascimento, né? Porque... Mas ele jogava no Rio? Jogava no Rio. A história é assim. A CBD já estava constituída, né? A Confederação Baderneira de Desportos. Com sede no Rio de Janeiro. Só que em São Paulo tinha uma outra associação, a APEA. Associação Paulista dos Esportes Atléticos. A APEA, ela queria que um paulista entrasse na comissão técnica estipulada pela CBD, deveria ter 3 pessoas na comissão técnica. E só 3. E a APEA queria um paulista nessa comissão técnica. A CBD não respondeu a esse apelo da APEA. É que não chegou o fax. É. E convocou 15 jogadores paulistas. Né, jogadores do Corinthians, do Palestra Itália, do São Paulo da Floresta, do Santos. Diz a APEA que recebeu esse ofício. O e-mail não chegou, porque não tinha internet. Olha aí. O e-mail não chegou. A APEA disse que recebeu o ofício muito em cima da hora. A inscrição, o prazo de inscrição da FIFA era dia 12 de junho. E diz a APEA que recebeu isso dia 11 e não tinha como reunir a galera em tempo hábil. Na verdade é porque eles não tinham liberado um espaço para um paulista na comissão técnica. A CBD mandou uma lista de convocados para a FIFA, uma pré-lista, digamos assim, só com cariocas. Por favor, Rodrigo, os 22 convocados do Brasil para a Copa do Mundo. Os goleiros, Joel e Veloso. O Veloso, olha lá. Jogava no Fluminense nessa época. É, do Fluminense. Veloso e o Joel do América. Os defensores, porque não eram zagueiros, eles defendiam. Fernando do Fluminense, Brilhante do Vasco, Itália do Vasco, Zé Luiz do São Cristóvão e Oscarino do Ipiranga. Meio campo, Ivan Maris do Fluminense e Fortes do Fluminense. Pamplona do Botafogo, Fausto do Vasco. Fausto era um meia rebuscado, né? Ele era... Classudo. Um pouquinho, exato. O Benevenuto do Flamengo e o Hermógenes do América. Olha o tamanho da lista de atacante. Hermógenes. Olha o tamanho da lista de atacante. Preguinho do Fluminense. Nilo, Benedito e Carvalho Leite do Botafogo. Russinho do Vasco. Teófilo, com TH e PH. Olha que beleza. E Doca do São Cristóvão. Moderato e Araquém Patusca do Flamengo. Que esse era o paulista. Poli do Americano e Manuelzinho do Goitacás. Detalhe, o Araquém, ele é jogador do Santos, estava sem contrato, e aí ele fez um contrato fantasma com o Flamengo. Ele nunca jogou pelo Flamengo. Pra poder ser convocado. Mas ele fez um contrato fantasma com o Flamengo só pra ser convocado. Então, ele foi o único paulista. Uma seleção carioca. Né? Uma seleção carioca. Mas ele era dos melhores jogadores de São Paulo. Né? A coisa interessante, esse negócio de o prazo de inscrição da FIFA até o dia 12, o ofício só chegou em São Paulo no dia 11, é tudo marmelada, cara. Porque... no dia 27 de junho, a FIFA perguntou pra CBD, é essa lista mesmo? Você tem certeza? Você tem certeza? E aí a CBD, não, é essa lista aí mesmo, beleza. Então, quer dizer, esse negócio do prazo não tinha nada a ver, cara. Na época dava tudo dava o seu jeitinho, né? Não tinha nada a ver. Era politicagem mesmo. E olha só, a Argentina só mandou a lista final dela 6 dias antes da Copa começar. Então esse negócio de... Não, o negócio era político mesmo. Era político mesmo. Não, mas sabe o que é o mais interessante? Assim, o Campeonato Paulista, ele existe com grandes jogos, assim, desde 1906, 7, alguns times bons. O Campeonato Carioca, que você vê que a lista predomina Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. E São Cristóvão. É, isso, mas assim, o Campeonato Carioca é da década de 20. Quem falou que o São Cristóvão só revelou o Ronaldo, fenômeno, para o mundo? É da década de 20. O Campeonato Carioca. Então, assim, além de tudo, tem uma inconsistência política, né? Porque era um negócio, o campeonato times também, em outros estados, né? Exatamente. Também poderiam ter sido considerados. Exato. Né? Fora do eixo Rio-São Paulo, muita gente se perguntava por que a CBD não aceitou um dirigente paulista e por que a APEA não liberou os 15 jogadores convocados pela CBD. Eles não entendiam essa rixinha. Por que fica nessa putaria do caramba, né? Grandes jogadores da época... Como... O Frederich. Não, isso aqui é muito louco, cara. Tinha um goleiro no Grêmio, chamado Lara. Cacete. Ele defendeu o Grêmio por 15 anos. Na época ele estava com 33 anos. E ele só tomou um gol numa cobrança de escanteio, cara. Em 15 anos. Ele era reserva. Talvez, e o atacante adversário era o David. Não, isso aí tá errado, cara. Não é possível. E tinha um outro jogador, um atacante chamado Mário de Castro, de 25 anos. Ele jogava pelo Atlético Mineiro e, segundo pesquisadores da época... O cara fez 195 gols em 100 partidas. Mas isso fora do eixo de São Paulo. Mas no próprio Campeonato Paulista tinha o tal do Feitiço lá. Então, que fez uma porrada de gol. 39, 37 gols em 26 jogos, né? As grandes ausências da seleção eram os dois jogadores mais habilidosos, né? Os dois melhores jogadores do Brasil na época. Do Brasil, exato. O Friedenreich, ele jogava no São Paulo da Floresta. Diz, né, a história que ele fez 1.329... É, mas aí tem uma contestação. E o Paulo, né? Baier tava despontando lá em Curitiba, sabe? Não foi lembrado, né? É porque Curitiba, né, cara, tava fora do eixo. Tava fora do eixo. Né, mas parece que o Friedenreich só fez 556 gols. Mesmo assim, foi um historiador que fez esse levantamento, né? Mas também é gol pra caramba. É gol pra caramba. Né? E o Feitiço, que jogava no Santos, né, que foi artilheiro dos Campeonatos Paulistas de 28 e 29, né, 37 gols em 26 jogos. Foram as duas maiores ausências, né, do selecionado, exato, que na época não era canarinho, né, era um selecionado alvo. Olha que beleza. Só pra gente finalizar esse assunto, a tal da comissão de três, né, que não podia ter mais um paulista porque só podiam três, próximo da Copa, a CBD convocou o técnico do Fluminense pra fazer parte da tal comissão técnica de três, que aí seria que virou um quatro, né, que não podia aceitar um paulista, mas o técnico do Fluminense podia. Mas por motivos, sei lá, o técnico do Fluminense na época não aceitou. E lá embarcou nossa seleção brasileira, carioca, rumo a Montevideo. E um detalhe, né? A imprensa já trabalhando, né? Rio de Janeiro virou o Brasil e São Paulo virou o anti-Brasil porque não quis ceder os seus jogadores, digamos assim, né? Olha aí. A mídia ainda fazia a vez dela, né? Que já beleza. Fazia a vez dela. Fábio, por gentileza. Bom, agora vamos uma música aí da gringa, né? Essa música aqui foi gravada até pelo Ray Charles. Olha aí. Muito tempo depois, a música chama Am I Blue, de Ethel Waters. Am I Blue? Am I blue? Ain't these tears in these eyes telling you? Am I blue? Why, you'd be too if each plan with your man done fell through. There was a time. A data de início da Copa do Mundo, 13 de julho. Não teve como jogo de abertura a presença do Uruguai, porque o estádio não estava pronto ainda. Beleza. Então, a abertura da Copa ficou para França e México e Estados Unidos e Bélgica. Os dois jogos aconteceram no mesmo horário, um no estádio de Pocitos, que segundo informações aqui dos nossos estagiários não tinha 20 mil lugares, e sim 8 mil. É o tamanho da Javari, 8 mil. E o outro jogo no Parque Central, e coube a Lucien Laurent, à época com 22 anos, fazer o primeiro gol das Copas do Mundo. Que beleza. O francês Lucien Laurent, ele meteu a caixa aos 19 do primeiro tempo, num cruzamento. A bola veio na marca do pênalti, o zagueirão falhou. E ele meteu um meio voleio, estufando as redes pela primeira vez inclusive, na história dos mundiais. Inclusive a zaga do México não devia falhar quase nada, né? Tomou 13 gols em 3 jogos. Esse jogo foi no estádio de Pocitos. O estádio não existe mais, foi demolido. Você tem um bairro ali residencial. E na rua, onde ficava o gol, onde o Laurent fez o gol. É muito engraçado, tem uma matéria do Regis Rezin, ele e suas pausas dramáticas, né, sensacionais. Meu Deus. Somos fãs aqui de Regis Rezin. Que beleza. Aí ele foi fazer uma matéria sobre o primeiro Mundial, e assim, o gol hoje, né, o que seria o gol, ele vai da ponta da calçada até o portão da casa. Então existe um monumento lá, que é um pedaço da trave, não sei se é a trave original, mas tem um pedaço de trave. Tem que ver se não é um encanamento. Não, porra, não é um encanamento. Da trave esquerda, com uma plaquinha embaixo. O primeiro gol das Copas, Lucien Laurent, tudo bonitinho. Mora alguém lá? Moram duas uruguaias. Parabéns, Regis Rezin. Que descoberta. Que delícia. Ele ficou morando lá depois disso. O link está no post. A irmã de 25 aninhos, ó. Que beleza. Muito bem, esse jogo a França venceu de 4-1. Depois, Argentina e França. Que aí a Argentina já acabou com a alegria da França. Exato, meteu 1-0. Meteu 1-0. E qual que é o fato pitoresco desse jogo? A história do goleiro? Não, a história do juizão, que aos 84 minutos de jogo, apitou o fim da partida. Ah, é verdade, pra acabar o jogo antes. Sério? Faltavam 6 minutos pra acabar o jogo, e o juizão foi lá e decretou o fim da partida. Na verdade, o juiz não controlava o tempo de jogo. Alguém de fora. Alguém de fora, que era um cronometreiro, e ele avisou o árbitro, ó, acaba aí. E os jogadores franceses, percebendo o erro, foram lá, e depois de 20 minutos de discussão, rolou ainda mais 6 minutinhos de jogo, mas aí já tava cagado já a Argentina. Mas rolou a pancadaria, né? Puta, essa época era uma delícia, né? Perna quebrada. É, o que você tem de fratura, né? Fulano fraturou e não podia substituir, né? Exatamente, se o cara se machucasse, tinha que sair. Exato. E o último então, jogava com 10. A tática da Argentina foi essa, foi tentar bater em todo mundo, tentou bater no goleiro, e o goleiro ainda, segundo consta os laudos históricos, esse jogo eu não assisti em loco. É, o goleiro da França foi alvo de agressões dos argentinos. Porque ele fechou assim, o gol. Seguiu firme e forte, fechou o gol. Foi só 1-0 por conta disso, porque a seleção argentina era mais forte. Exatamente. No jogo seguinte, Chile e México. O Chile meteu 3-0. E o primeiro gol contra da história das Copas aconteceu nesse jogo. O México só se fudeu. Foi um mexicano que fez o gol contra. É, o México é tudo errado. Manuel Rosas foi cortar um cruzamento. A bola ia pra fora. Olha isso, cara. Ele foi cortar um cruzamento de cabeça e meteu a bola dentro do seu gol. Chile e França. Depois 1-0 pro Chile. Foi a primeira zebra da história das Copas, porque a França era considerada muito mais forte que o Chile. E o Chile meteu 1-0 e poderia meter 2-0. E esse sub... É porque perdeu... Vai, conta a história. O primeiro pênalti da história das Copas. O que vai ter de primeiro na história das Copas nesse... na Copa de 30, não, né? Não tem como, né, cara? O primeiro pênalti foi anotado contra a seleção francesa a favor do Chile. E o chileno Vidal perdeu o grande goleirão francês Tepo, que já tinha fechado o gol contra a Argentina. Ele pegou o pênalti pegou do Chile. Pegou o pênalti, então foi o primeiro pênalti anotado e desperdiçado. Então a França, na verdade, gastou os gols todos contra o coitado do México. Exatamente. Fez nada contra a Argentina e o Chile, só se defendeu. Argentina e México jogaram, depois a Argentina meteu 6-3, e aí sim saiu o primeiro gol de pênalti. Exatamente, tiveram 5 pênaltis no jogo, mas não saiu. Tiveram 5 pênaltis, mas tem um detalhe legal. Dos 5 pênaltis, os 4 primeiros foram batidos além dos 11 metros, que é a... É, porque não existia a marca de pênalti. Não existia a marca do pênalti, e aí o juizão foi lá contar, contou errado, meteu a bola a 13, 14 metros pra trás. Exato. Então virou uma falta praticamente, né? Direta pro gol, sem aí barreira. Um monte de nego perdeu o pênalti. E no único pênalti que ele contou certo, aí sim... Foi o único pênalti que ela fez, foram 5 pênaltis e só um pênalti certo. E foi o mexicano que marcou. Exato, Manuel Rosas. Se eles fizeram o primeiro gol contra, pelo menos fizeram o primeiro gol de pênalti da história das Coitados, Copas. Só fizeram 4 golzinhos, tomaram 13. E o último jogo... Que virou a final do grupo. Que virou a final do grupo. Foram os dois com... Argentina e Chile com 2 vitórias. E os chilenos malandristas viraram pra FIFA falando assim... Olha, a gente terminou empatado em pontos, vamos classificar os dois. Olha aí, que malandrinhos. Queriam fazer acordo. A FIFA virou e falou assim, não, vai ter que jogar. E aí tomaram um sabugo da Argentina, 3-1, a Argentina classificada do grupo 1. Teve treta? Qual? O Argentina e Chile. Então conta aí. Porque teve treta, porque assim, teve todo esse clima de querer classificar no acordo, né? Aí os argentinos também não gostaram muito da ideia, né? E a Argentina era um time bem superior ao Chile. Olha a lisura dos argentinos, que beleza. Exato. Aí fez 2-1, tomou o primeiro gol, o Chile meteu uma pressão assim, aí os argentinos, que achavam que seria fácil, né? Se descontrolaram um pouquinho, aí ficou o jogo meio um pouco de rincha, assim. Aí tava 2-1 o jogo, saiu uma treta boa. O terceiro gol só saiu depois da treta. O jogo não foi tão passeio assim. Eu não lembro em qual jogo que foi, mas eu não sei se foi no jogo da Argentina. Acho que foi Argentina e França. A Argentina ganhou de 1-0. Teve um jogador francês que quebrou a perna. Quer dizer, um argentino deu uma entrada e quebrou a perna do jogador francês. Não, tiveram vários. Várias pernas quebradas. Essa foi a primeira. Foi a primeira, teve... E aí tinha o lance, né, que o cara não podia ser substituído. No grupo 2, o grupo do Brasil. Estreia do Brasil, Iugoslávia e Brasil. Brasil de branco, hein? Só pra constar, Brasil nessa época, nosso fardamento era camisa branca e calção azul. Exato. O que aconteceu nesse jogo? Brasil rodou, tomou 2 cocos da Iugoslávia. Logo no primeiro tempo, né? Virou o jogo perdendo 2-0. Por que, Fábio, que a gente tomou 2-0 da Iugoslávia? O time não se portou bem, o pessoal. Segundo consta aí, que os jogadores brasileiros ficaram com medo da altura dos zagueiros e atacantes aí, iugoslavos, né? Não, tem uma história... Então entraram meio que tremendo, né? E tem uma desculpa um pouco mais esfarrapada, e também, né? assim foi um inverno bem rigoroso também. Isso também atrapalhou os jogadores brasileiros. Falou que o Brasil jogou contra o vento, né? Esse daí é uma coisa que eu não consigo me conformar, né? Exatamente, o Brasil só diminuiu o placar no segundo tempo, segundo então jogou tempo a favor do vento. Do vento, é. Faz sentido, né, cara? Ah, é, realmente, mano. Quem deu essa declaração aí, que os jogadores brasileiros ficaram com medo dos zagueiros uruguaios, não, iugoslavos, foi o centro-médio, olha que beleza, hein? Centro-médio, como diria Pepe, centro-médio, a relva. O centro-médio Fausto, ele disse que a maioria tremeu de medo e não de frio, né? Que Preguinho foi o único que enfrentou corajosamente a defesa iugoslava, por isso que Preguinho foi o primeiro jogador brasileiro a marcar um gol em Copas do Mundo. Parabéns pro Preguinho. Parabéns para o Preguinho. Ainda bem que ninguém bateu na cabeça do Preguinho, né? Porque senão ele ficava fincado no gramado. Olha aí. São as piadinhas ruins, velho. Puta que pariu. Cultura pura essas piadas. No jogo seguinte, a Iugoslávia já garantiu sua classificação para semifinais, meteu 4-0 na Bolívia. A parte melhor foi a seleção da Bolívia tentando puxar o saco da seleção do Uruguai, é da torcida do Uruguai, tentando fazer os caras torcer para a Bolívia. História é muito boa. Os caras foram tirar aquela famosa foto, né, a clássica. É, dos 11 jogadores. Dos 11 jogadores e tal, aí eles meteram um Viva Uruguai, né, para escrever, para a torcida ficar feliz. Não, só que na hora da foto faltou um. A gente foi cagar no vestiário. Faltou o terceiro U. E aí ficou Viva Uruguai. Uruguai. Uruguai, Uruguai, ó, cara. Uruguai se caiu com Y, né? Então, exato. Ficou Uruguai, cara. E aí os caras ficaram. Mas já tinha essa coisa, né? Não, ficou mas hoje, né? É engraçado, né? Ficar sem o U também, negócio feio. Vai precisar uma homenagem e falta o cara foi. E aí a última participação brasileira nessa Copa. O Brasil, um jogo que não valia mais porra nenhuma. Brasil e Bolívia já foram eliminados. O Brasil meteu 4-0 nesse jogo. Dois do Preguinho e dois do Moderato. Olha aí, Moderato sempre ali, né? Ser Moderato. Que beleza. Ai, meu Deus. O grupo 3, a Romênia e Peru, o menor público da história das Copas, 300 pessoas acompanharam esse jogo. Primeira expulsão também, né? É verdade, primeira expulsão. Primeira expulsão, Galindo deu uma entrada criminosa. Na verdade o cara foi expulso porque ele brigou com o juiz, né? Ele deu uma peitada no juiz. E o juiz mandou o cara pro chuveiro, mas não com cartão, porque não existia cartão. É, não existia cartão, ele foi expulso. O juiz tinha autoridade de retirar o... Foi a primeira expulsão... Convidaram a se retirar do campo. Das Copas. E a Romênia era uma seleção razoável. Só que a Romênia deu um azar grande, né? De cair no grupo do Uruguai. Ah, sim. A Romênia ganhou de 3-1 do Peru. E aí, sim, no dia 18/7, 5 dias depois da abertura da Copa, o Estádio Centenário ficou pronto e aí o Uruguai estreou, finalmente, no seu estádio. Só que só meteu 1-0 no Peru, a torcida até ficou chateada. Não, mas é o estresse da estreia. É, tanto que no jogo seguinte, Uruguai e Romênia, a final do grupo, né, pra decidir quem ia classificar, o Uruguai já meteu 4-0 na Romênia, despachou, já era. Já fez valer a sua alcunha de Celeste Olímpica. Exatamente. O último grupo, Estados Unidos meteu 3-0 na estreia contra a Bélgica. Esse jogo ocorreu no mesmo horário do França e México, na estreia do Mundial. E por 4 minutos, o centroavante, que eu esqueci o nome do cara, o Magui, ele não foi o cara que marcou o primeiro gol das Copas. Foi uma diferença de 4 minutos só. 4 minutos. Exatamente. 4 minutos depois. Depois os Estados Unidos meteu 3-0 no Paraguai. E aí tem uma história legal. Tem o atacante Patenaud. Ele fez 2 gols nesse jogo e o outro jogo foi creditado ao Flory. Só que anos depois, a FIFA reconheceu que quem fez o gol foi o Patenaud. E aí esse é considerado hoje oficialmente o primeiro hat-trick da história dos mundiais com um jogador americano, o Patenaud. Só reconheceu porque o cara devia estar morrendo e decidiu fazer uma homenagem pro Não, cara. Porque assim, o primeiro hat-trick foi do Stabile, jogador argentino. Ele meteu 3 gols, não lembro em que jogo aí. E ele ficou por muitos anos como o primeiro hat-trick. Depois a Federação Americana, não sei porquê, né? Alguém tava fuçando lá e falou, não foi, foi esse cara aqui e tal. Os caras mandaram um fax e resolveram. Foi na Argentina, que jogo foi? Foi o único que a gente meteu uma goleada, né? Foi no México. É sempre no México. E aí o jogo sem importância também, Paraguai e Bélgica, foi 1-0 pro Paraguai. Semifinais, foi via sorteio. E um sorteio muito amigo, porque... É, um sorteio suspeito. Não dava suspeito pra cair Argentina e Uruguai na semifinal, né? Ia perder a graça do negócio. Então, gente, não pode dizer que foi um sorteio dirigido, mas que foi uma coincidência só dos deuses. Um adversário. Você quer jogar com qual? É Estados Unidos ou quer jogar com a Iugoslávia? Aí a Argentina pegou os Estados Unidos e meteu 6-1. Uma vitória maiúscula dos hermanos. E o Uruguai, pra não deixar por menos, meteu 6-1 na Iugoslávia. Detalhe, um jogo muito esperado na época também, porque o Uruguai e a Iugoslávia decidiram as Olimpíadas de 24. E o Uruguai venceu e meteu 6-1 jogo que um juiz brasileiro já começou a fazer a cagada. Porque né? Assim, foi de virado o jogo, porque o Iugoslávia saiu ganhando de 1-0, gol aos 4 minutos. Aí 5 minutos depois, o Iugoslávia fez outro e o juizão brasileiro deu uma anulada no gol. Gilberto Almeida Rego. Por que ele anulou o gol? Porque a bola, segundo ele, a bola tinha saído antes do cara cruzar. Agora, no tiratema, mostrou que a bola não saiu inteira. Exatamente. Exatamente, então, mas assim... não tinha televisão na época, então ninguém assistiu. E ele fez outras cagadas também. É, teve gol do Uruguai que tava impedido, e ele... Impedido não, né? Dizem que tava impedido e ele deixou a bola rolar. Sei que os iugoslavos ficaram putos. Enfim, o Uruguai meteu 6-1 e foi pra final contra a Argentina. Por que que não teve disputa de terceiro e quarto? Porque não estava previsto. É. Mas aí os caras, vamos fazer aí um joguinho aí, Iugoslávia e Estados Unidos, vamos bater uma bola. Mas aí... A Iugoslávia se recusou pelo ocorrido em relação à arbitragem do nosso amigo Rego. Tava puta com o Rego e falou, não vou jogar. E aí os Estados Unidos foi declarado terceiro colocado. É, mas não... Não foi declarado por conta disso, não. É. Na verdade, porque tinha um saldo melhor do que... Então foi pela campanha. Justo, de certa forma. De certa forma foi justo. E aí a grande final do dia 30 de julho, no Estádio Centenário. Um jogaço. 30 mil argentinos invadiram Montevidéu, cruzaram ali o Rio da Prata. Teve um monte de policiamento, tudo pra não ter briga, né? Nada. Exatamente. Dizem que só 10 mil desses argentinos entraram no estádio. O estádio com uma capacidade pra 70 mil pessoas. Dizem as más línguas que tinham 93 mil pessoas. É, isso daí a gente sabe que é verdade, né? É verdade. Então não adianta falar porque a gente sabe. A gente conhece o Morumbi hoje que encolheu, não cabe nem 60 mil, os caras colocavam 110 mil. Motivado por isso, o juiz belga, que apitou a final, Ian Langenus, ele pediu proteção, segurança particular e embarque imediato. Imagina o clima que tava o Estádio Centenário. Uruguai e Argentina, final das Olimpíadas de 28. O Uruguai bateu a Argentina por 2-1, só que o retrospecto dos hermanos era melhor. A Argentina tinha mais vitórias em confrontos com o Uruguai e já era uma rivalidade do cão já entre os dois. É a maior rivalidade, né? É maior do que Brasil e Argentina. Bem pessoal. Maior. Bom, o jogo começou com o uruguaio, né? Não, peraí. Tem a história da bola, A história da bola é sensacional. Conta aí, Fábio. Não, você que me contou. Você acha que tá mais apto a contar a história. Pois não. Cada país tinha sua bola. A Argentina tinha uma e o Uruguai tinha outra. A bola do Uruguai era mais pesada. Então a Argentina queria jogar com a bola dela, que era mais leve. E o Uruguai não, queria jogar com a nossa. Aí a FIFA se reuniu ali e falou, bom, então vamos fazer uma coisa para a democrática. Cada um joga um tempo com uma bola. Aí o primeiro tempo foi com a bola argentina. E o primeiro tempo terminou... 2-1 para a Argentina. Exatamente. O Uruguai fez 1-0. Aí a Argentina virou... para 2-1. E no finalzinho do primeiro tempo, um jogador uruguaio quase matou um jogador argentino. Ele não conseguiu voltar para o segundo... Quer dizer, ele voltou para o segundo tempo, mas sem condições de jogo. Exato. Então, tipo, só para ficar com os 11. Então, com a sua bola e a Argentina com um jogador a menos... Aí o Uruguai virou o jogo de novo, 4-2. Virou primeiro para 3-2, aí cozinhou, tomou uma pressãozinha da Argentina. É verdade. Aí matou só os 44 do segundo tempo, que aí fechou o caixão, né? 4-2. Já era. Quem fez o gol aí do Uruguai? Castro. Sabe qual que era o apelido do Castro? Não. El Manco, que ele não tinha uma mão. Porque em espanhol, manco é maneta. É verdade, El Manco Castro. El Manco Castro. Fez o gol da classificação num cruzamento. Ele fez o primeiro gol do Uruguai na Copa e fez o último. Exatamente. No título. Ele subiu nas costas do um defensor argentino, de cabeça, no meio do gol ele encobriu o goleiro argentino. Naquela época os goleiros eram bem ruins, né? Você chutava, a bola entrava, né? É, que nem goleiro de futebol feminino hoje. Exatamente. E aí o Uruguai, bicampeão olímpico, por isso o apelido de Celeste Olímpico. Né? Primeiro campeão mundial de futebol em 1930, jogando em casa. No dia seguinte foi feriado nacional e o troféu... A Taça Jules Rimet. Então, que na época não era Taça Jules Rimet, né? Não era Jules Rimet. Era conhecida como Vitória das Asas de Ouro. E não derretiam ela na época. Exatamente. O troféu foi... esculpido por um escultor francês chamado Abel Lafleur. Era bonito o troféu, eu não gostava, doutor. Era bonitinho, era mais bonito que o atual. É mais bonito que o atual. Eu também acho. E só depois, né, depois de muito tempo, que ele ganhou o nome de Taça Jules Rimet em homenagem ao... Presidente na época. Exatamente, que só entregou o troféu no vestiário. Não tinha cerimônia e tal, não sei o quê. Era várzea, né? Era várzea, né? A galera desceu pro vestiário, ele foi lá e entregou o... Os casos do pelado, cheio de barro. A taça aqui, meu filho. De ceroulas, né? Lobo abriu de sunga, né? De ceroulas, que beleza. Agora... E quem foi o artilheiro da Copa? Guilherme Stabile. Exatamente, argentino. Jogou pelo Huracán. Você pediu autógrafo pra ele? Esse Stabler, ele foi técnico da seleção argentina por 20 anos, cara. Caraca! De 1939 a 1960 ele foi técnico. O que a Argentina ganhou nessa? Nem pra Copa do Mundo a Argentina ia nessa época. Mas ele foi o artilheiro da Copa com 8 gols em 4 jogos. 4 jogos. Olha que beleza. E a seleção... Pô, acho que vale a pena a gente escalar aqui a seleção uruguaia. É, e o artilheiro do Uruguai, só pra deixar aí registrado, foi o Pedro Serra, né? 5 gols. O vice-artilheiro da seleção. Exatamente. O Uruguai é campeão de Balesteros, Nassassi, o capitão, Mascheroni e Andrade, Fernandes e Gestido, Dourado, Scaroni, Castro, Serra e Iriarte, o técnico Alberto Supitti. Você sabe qual a base no... do Uruguai? Qual o time? Nacional. Penharol é nacional. Não, nacional. Só. É, o só Pedro Cé é nacional. Tinha 3 jogadores nacional, mas também tinha 3 jogadores do Bela Vista, tinha jogador de um tal de Olímpia, que acho que nem existe mais, é extinto. Mudou pro Paraguai. O pessoal tá bom de piada hoje. E a seleção da Copa? É, a seleção da Copa, assim, obviamente... Eleita por jornalistas, isso é um detalhe no esquema 2-3-5, que era o esquema adotado por todas as seleções da época. 2-3-5, 2 defensores, 3 no meio campo e todo mundo pro ataque. Pô, devia aí ter o goleiro... videogame, devia ter isso. 2-3-5. Aí o goleiro chutava a bola e os 5 atacantes pra cima exatamente, da bola. Exatamente, tipo isso. Mas assim, a Uruguai obviamente domina, né? Tem 5 jogadores. Exatamente, o goleiro é o Tepo da França. Da França, também gente... praticamente óbvio, né? O que a gente já falou do cara, que o cara fechava o gol. Os defensores. O Iugoslavo, que você pronuncia melhor do que eu, porque você... Ivkovic. Isso. E o uruguaio. E o Nazazi. Que era o capitão uruguaio. Isso. Meio campo Andrade, do Uruguai. Que era negão. Monte, da Argentina. E o Fausto, a presença brasileira na seleção. Preguinho não, não foi? Aí, não. Não foi. Curiosamente, não foi. Porque, na verdade, o ataque do Uruguai e da Argentina... Era melhor, foram, né, ataques bastante poderosos. Você pode ver que a Argentina fez 18 gols. E o Uruguai fez 15. Exatamente. Né? Mesmo o Preguinho tendo feito os 3 dele. Então era Scaroni do Uruguai, o Casso do Uruguai, o Serra do Uruguai, que foi o vice-artilheiro do Mundial, e o Stabile, o Ferreira da Argentina. O Stabile, o artilheiro. E o craque da Copa não foi matador, né? Foi o Scaroni, que era um jogador de drible fácil, diriam. Só uma... Deixa eu fazer uma observação. Eu gosto, assim, um pouquinho de estatística. Pois não. Apesar de achar que elas não reflitam a realidade... Mesmo sendo vice-campeã, a Argentina foi o melhor ataque, com 18 gols contra 15 do Uruguai, inclusive pelo fato de ter jogado um jogo a mais, né? Sim, é verdade, porque o seu grupo tinha 4 equipes. Mas o Brasil saiu como a melhor defesa do Mundial. Olha aí. O Brasil só tomou 2 gols. Várias seleções tomaram tempo, por exemplo, o Uruguai tomou 3. Tomou só os 2 que não podia ter tomado a Iugoslávia, que foi que perdeu o jogo. O Uruguai tomou 3, só que jogou 2 jogos a mais, né? A França, que tinha um goleiro que foi eleito melhor da Copa, tomou 3. Deixa isso. O único expulso foi o peruano, né? Exatamente. Não teve outra expulsão no Mundial. Argentina e Uruguai terminaram, teoricamente, empatados em pontos, justamente porque a Argentina teve um jogo a mais no Mundial, né? É, mas então, o Uruguai foi o único 100%, né? O Uruguai foi o único 100%. E eu acho assim, é um título indiscutível, né? Ah, sim, sem dúvida. Eu acho que não, não tem era nem... era a melhor seleção da época, né? Dizem as más línguas que a Itália poderia bater o Uruguai. Mas não jogou, então. Mas aí tem o si, não jogou. História. E o Uruguai, exato, vem no retrospecto de 2 ouros olímpicos. Exatamente. Né? E pra gente fechar aqui o nosso papo antes dos bronquinhas e pinos da bola... A rivalidade entre paulistas e cariocas é uma coisa muito engraçada, né? Dizem que os torcedores paulistas se aglomeraram em frente às redações dos jornais paulistas ao saberem que o Brasil tomou 2-0 da Iugoslávia pra comemorar a vitória iugoslava. Puta que pariu, é brincadeira. A derrota não da seleção brasileira, e sim da seleção carioca na Copa. O que é uma realidade, né? Exatamente. Fábio, pra gente encerrar antes de ir pro 15 Pinos da Bola. Uma música aí representativa, Tango de Gardel. Olha aí. É, e o Gardel, é curioso porque a final da Copa foi a Uruguai-Argentina. O Gardel é um artista aí na Argentina, talvez o maior. Talvez o maior artista argentino. Nascido no Uruguai. Exato. Que até na história dele tem uma controvérsia, ele nasceu na França ou no Uruguai, mas acho que é no Uruguai. E o tango chama Adiós Muchachos. Olha que beleza. Então, argentinos e uruguaios, adeus muchachos, e a gente volta com bronquinhas e finos da bola. Adiós muchachos, companheiros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino la la talla, se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más. E agora o momento bronquinho, aquele que merece ser espinafrado na Copa de 30. Rodrigo, começa aí com o seu bronquinha. Ó, é assim, não existia ainda. Ou bronquita em uruguaio. É Lobronquita? Lobronquita. Em Uruguai não, né? Em espanhol, né? Castelhano, né? Castelhano, vai. O... Não existia o jeitinho brasileiro, porque o jeitinho brasileiro é a lei de Gerson, né? Então é um pouco mais recente. Não existia jeitinho uruguaio, mas assim, ridículo os caras aprontarem o estádio da Copa depois da Copa começar. Não tem como você organizar um evento que seja uma festa de 15 anos e não ter o um negócio pronto. 1930, né? Porra. Ah, não importa. Isso não importa. Isso daí é... Se vocês for falar da civilização egípcia, cara, não rolava nós isso. Nós estamos em 2012. Tem como. Com a tecnologia que nós temos hoje, e o Brasil está há um ano, dois anos da Copa, e não tem nada pronto. Isso, véio, se chama planejamento. Já ouvi isso por aqui. É. Isso se chama planejamento. Bronquinha pro comitê organizador da Copa no Uruguai. Que devia ter algum Cubidias que fez alguma caca ali e demorou para aprontar o estádio. Bom, meu bronquinha vai pro... para seleções europeias aí que se recusaram a jogar, né? A Itália, que encabeçou o negócio. Eu acho que a Copa teria sido um nível, teria tido um nível técnico maior e tal. Mas é, começaram com mimimi. Azar o deles, né? E o meu bronquinha vai, lógico, para a confusão arrumada pela CBD e pela APE, tanto a Associação Paulista Atlética quanto a Confederação Brasileira Carioca de Desportos. Que, pô, enfraqueceu a seleção. A seleção brasileira com os paulistas e cariocas era considerada uma seleção forte, capaz de enfrentar o Uruguai e a Argentina ali. Não sei se no mesmo nível, mas... Mas pelo menos tivesse passado a primeira fase, né? Tivesse passado da primeira fase, pelo menos, mas só com os cariocas não deu. A seleção foi enfraquecida. E por essa politicagem toda já que pera na CBF e CBD desde, né, os tempos remotos, o meu bronquinha vai para essa confusão toda. E quem foi o destaque da Copa de 30? Quem merece o troféu? O Fino da Bola.net. O meu Fino da Bola vai para Lucien Lohan, autor do primeiro gol da história das Copas, o francês, que meteu o gol contra o México. E tem lá, né, o seu... Foi contra o México que ele fez o gol? Foi. Todo mundo fez contra o México. Todo mundo fez contra o México. E tem lá o seu monumento em frente à Casa das Gostosas Uruguaias, que beleza. Fino da Bola para Lucien Lohan. Ó, já que você falou em gol, vamos falar de quem mais fez gols, né? Olha aí. Guillermo Stabile. Vou falar em Uruguai agora, hein? Lo premio El Fino del Buela. Meu Deus. Buela. Escola Vanderlei Luxemburgo. Esse foi o uruguaio. O João Santana do Uruguai. Guillermo Stabile, 8 gols em 4 jogos. 4 jogos. 24 anos, jogava no Huracán. Não jogou na estreia. Meteu 8 gols em 4 jogos para uma Copa. Autor assim, de um hat-trick. Exato, o primeiro hat-trick das Copas. Que não foi em cima do México. Lógico foi em cima do México. Ah, é verdade. E quem vai tomar um monte de gol no seu... Que fracasso. Tem que dar um prêmio de consolação pro México. Falando em gols, Fábio. Agora, assim, antes do meu filho, eu acho que vale uma menção pro Júlio Rimet, né? Pela... Ah, sem dúvida, sem dúvida. Uma menção nossa pela iniciativa e tal, e... Deve-se imaginar que foi difícil ele conseguir. Ah, com certeza. Então fica assim, o Fino da Bola geral do programa vai pro Júlio Rimet, porque conseguiu... Foi derretido aí por aí. Foi derretido por aí, não morreu, foi derretido por aí. Foi o cara que pensou em tudo isso, o cara que botou a coisa pra funcionar. É, e até tem, assim, ele colocou, na época as Olimpíadas eram de 4 em 4 anos, ele pensou também em fazer a Copa de 4 em 4 anos, porque ele já vislumbrava que a Copa ia ser um evento. Exato. Tão grande quanto a Olimpíada. Então esses caras são visionários, assim, que pensam, né, Vale a menção, né? E o Bronquinha Coletivo fica pro México, então. Fica exato, Bronquinha Coletivo México. Agora, como a gente gosta de bola na rede... Voltando ao fino da bola. É, o meu fino da bola vai pro um jogador brasileiro, assim, meio bairrista, né, até, pro Preguinho. É, mais pela história dele no esporte do que propriamente pela participação na Copa. Assim. Mas ele foi artilheiro do Brasil. Foi artilheiro do Brasil, fez o primeiro gol e tal. Mas o Preguinho, cara, ele era jogador fluminense. Sim. Ele se recusava a receber salários. Ah, que da hora, mano. É, mesmo com a profissionalização, ele dizia que ele jogava por amor, então ele se recusava a receber salário do Fluminense. E o cara era um animal, velho, porque ele disputava 8 modalidades pelo Fluminense. Caraca! Ele ganhou 387 medalhas pelo Fluminense. Puta merda! E mais de 55 títulos pelo Fluminense. O cara jogava vôlei, polo aquático, natação, o cara jogava tudo. E por que Preguinho, né? Por que Preguinho? Por que o apelido Preguinho? Até hoje a gente chama o cara que é meio ruimzinho, a gente chama ele Prego, né? Sim. Que devia ser, né? Ah, você é mó Prego. Preguinho, que fez tanto, devia ser o contrário, né? Mas o Preguinho, quando ele tinha 8 anos, os amigos jogaram ele no rio e ele ficou com o corpo imóvel, né? E bateu na água imóvel, assim, e foi até o fundo, assim. Então aí, por essa batida na água... Tipo um prego. Ficaram zoando ele de prego, prego, e ficou o Preguinho. Olha aí, grande Preguinho. Qual é o nome do Preguinho? João Coelho Neto. João Coelho Neto. Filho de um escritor famoso aí do Rio, Coelho Neto, que escreveu um livro sobre o Fluminense aí. Tudo. Se eu não me engano, o Brasil é o maior ataque da história das Copas, né? Sim. Então, um grande fino da bola para o cara que abriu a porteira do maior ataque de todos os tempos na história das Copas, Preguinho. Preguinho. Que não era prego, né? Era Preguinho. Isso, ainda assim terminamos mais um Papo do Fino, esse que é o primeiro da série O Fino das Copas. Serão 30 programas, um por mês, até julho de 2014. Olha que sensacional, que planejamento incrível. O cara que fez isso merece um beijo. Ninguém na imprensa começou a fazer um levantamento como O Fino da Bola. Exatamente, pioneiros do Fino da Bola. Não existe no mundo podcast sobre as Copas. Né? Exatamente, você encontrar aqui no mundo. E você pode colecionar, né, Rodrigo? É uma parada legal. Exatamente, né? Eu sou um cara que sempre gostei de coleções, né? Então, assim, baixar, abrir sua pastinha no computador, guardar ali, nomear do jeito que você quiser. Você vai ter um arquivo sensacional de arquivos em MP3, no caso. Sabe quando você tá naquela roda de amigos, você fala assim, sabe quem fez o primeiro gol da Copa? Você só escuta aqui, meu pra amigo. Pra história, porque a gente manja muito, né? Tem a gente isso, manja né? muito, a gente manja demais sobre a história de todas as Copas. No próximo mês, a gente vai falar da Copa de 34 na Itália. E semana que vem tem mais Papo do Fino. E adiós, muchachos!